O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação civil pública contra o município e a prefeita de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, devido à contratação irregular de estagiários, feita sem processo seletivo público de provas. Segundo a ação proposta pela 7ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, ao realizar as contratações de forma arbitrária, a chefe do Executivo Municipal pratica atos de improbidade administrativa, que afrontam princípios da administração pública, a Lei do Estágio, a Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas Gerais. O MP pede à Justiça, em caráter de urgência, que o município seja proibido de contratar estagiário sem realizar prévio processo seletivo público de provas, com publicação e ampla divulgação de edital, para estágio remunerado e não remunerado. Pede ainda que os contratos de estágio em vigor não sejam prorrogados. Segundo a ação, a Promotoria de Justiça apresentou em outubro de 2018 uma proposta de compromisso de ajustamento de conduta ao Procurador-Geral do município para que o quadro de estagiários e a forma de seleção fossem regularizados. Mas o prazo para avaliação da proposta terminou sem a manifestação do município, que depois disso ainda contratou novos estagiários irregularmente. A ação destaca que a contratação de estagiários pela prefeitura da forma que vem ocorrendo permite a prática de nepotismo e favorecimento pessoal da prefeita. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.